Priscila. Só botar assim que eu sou mais baixinha. Saindo da Vila das Artes, sons de crianças dançando, né? Tipo, tá, na madeira assim. Duas crianças no carro. Quá, quá, quá, quá, quá. E aí, muitos sons de carro, assim, muito. Uma mistura de muitos sons, né, de carro. Sons irritantes de descarga de moto. Aquela coisa assim, bem mobilete. Passarinhos, assim, e motores. Tinha meio que brigando ali num espaço de som. Ficava os passarinhos, muito passarinho juntos, bem alto, assim, e as motos. Na rua que fica só coisa de moto. Conversas em ecos de estacionamentos. No estacionamento sempre tinha duas pessoas conversando, e aí era sempre um som de ecos nas conversas. Um ruído de máquina, assim. E aí uma música pop em inglês e um pessoal conversando sobre o estatuto. Aí tinha uma frase que dizia. Foi. Indecifrável aqui. Mas aí conversas no meio do caminho, né? Tipo, você não tem noção do que o sol tem. Tinha uma conversa sobre a posição do sol, que falava, você não tinha noção da noção que o sol fica ali em volta de uma hora, porque agora, como a gente está vendo, é diferente. O Raimundão leva pano para todo do que é lado, né? A música do Zezé Di Camargo e Luciano, que lembrou muito a minha tia, que é fã. Também outra conversa que eu também não consigo mais identificar muito aqui, não. Barulho de pneu irritante. O Sesc, inclusive, especificamente, tem um eco assim de muita gente falando ao mesmo tempo, que é diferente do eco dos estacionamentos, que geralmente são conversas entre duas pessoas. E o TJA, quando chega no TJA, eu sinto que aumenta ainda mais o número de carros de sons. É uma disputa de carros de sons. Muitos carros de sons ao mesmo tempo, fazendo propaganda. E aí, depois, assim, foi. Eu já não, já estava mais impaciente. Então, acho que isso é o fim.